só que aconteceu, quando ele chegou, né, aí ele foi pra baixo, assim, do tumulto, aí depois ele subiu na almofada, aí quando ele apareceu, eu falei, ai, gritou, aí depois, sabe, aí depois, veio meu cachorro, o Xuxa, ele correu atrás, au, au, au, aí ele fugiu, ele até que não é muito feio, não, sabe, a não ser que ele pisca o olho, mas ele é bonitinho, viu, gosto dele,